sempre. Arbor 6-0, Mendes. Saída da EL, sessão 340, direto Leda, da 379. Controle azul 4. Dona Grau. Subindo 3, 4, era azul 4, Dona Grau. Controle, São 3304.